Olha lá os peixes azul querendo uma fuga. Vale lá pros cabritos, cabrito cururu. Olha lá os peixes azul. Olha lá, peixes, olha lá. Olha lá os peixes azul. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixes azul querendo uma fuga. Vale lá pros cabritos, cabrito cururu. Olha lá os peixes azul. Olha lá, peixes, olha lá. Olha lá os peixes azul. Olha lá, olha lá. De peixe azul, de peixe azul. As doninhas tá aqui, tomando whisky brate junto com Bacardi. Tá virada na cidade, só pra se divertir. Consta massa, consta lance e as moças também. As doninhas tá chegando, vamos lá pro meu harém. De 4h20 aqui consta as numeradas, tá no bolso. Os boné é da New York e os cordão tá no pescoço. Se chama as firma de brasão, de águas ainda vai constar. Sabadeira do Miguel, a putaria vai rolar. Junta GS função e ideia gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta. Olha lá os peixes azul querendo uma fuga. Vale lá pros cabritos, cabrito cururu. Olha lá os peixes azul. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixes azul. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixes azul querendo uma fuga. Vale lá pros cabritos, cabrito cururu. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixes azuis. Olha lá, olha lá. Cortou as bandas e as black e os corre na cena do louco. Agora é frevo e spunk que o sol já tá atrás do morro. O lote não interessa, tem dinheiro em espécie. Ficou atento os boys que as bilocas crescem. Moleque tá na correria, é loucura, pode giz. Injetou a carga moral, o pozinho pelo nariz. Financia o corre, o tênis Nike no pé. Até a carreta que eu ando, o uísque e os rolé. Disparadinho no bagulho pra ninguém perceber. Mas a cara não nega e todo mundo vê. Esparradão na cidade, conto as notas com pá de atuação no crime. Furadores indispensáveis. Cédula blue pra quem gosta e o luxo pra quem merece. Se duvidou, cola aí, véi. Faz o teste, tamo aí na união. Virador no frevo. Salve, salve, favela, é nóis daquele olha jeito. Olha lá os peixe azul querendo uma fuga. Vale lá pros cabritos, cabrito cururu. Olha lá os peixe azul. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixe azul. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixe azul querendo uma fuga. Vale lá pros cabritos, cabrito cururu. Olha lá os peixe azul. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixe azul. Olha lá. Peixe azul aspirou, pirou o globo das novinhas. Bandeou a noite inteira, na madruga tá na linha. As piranha tá no mar, os tubarão vai arrastar. Descama cocaína na minha house e vai constar. BR-070, a loucura vai a mil. Fumaça, fumaça no giroflex, já surgiu. No frevo, na loucura, Cinderela vai constar. Smirnoff, balantagem, o grampa pra pirar. Estrignado no mundão, já tá, é muito louco. Rupinado na madruga, os comédia cresce o olho. Na carteira, os peixe azul, as piranha aglomerar. No frevo, bandeando, bandeando, é nós que tá. Olha lá os peixe azul, querendo uma fuga. Vale lá pros cabritos, cabrito cururu. Olha lá os peixe azul. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixe azul. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixe azul, querendo uma fuga. Pros cabritos, cabrito cururu. Olha lá os peixe azul. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixe azul. Olha lá, olha lá. Olha lá os peixe azul. Olha lá os peixe azul.